Eu estou sempre mencionando aqui, é imprescindível que você saiba disso. Todas as ministrações dos cultos são gravadas em CDs. E estes CDs sempre estão à disposição lá no final, lá fora no culto, no hall de entrada ali, no final do culto. E você deve se esforçar para ter toda a coleção. Não tenha dúvida nenhuma, faça uma prova. Você vai colocar o CD, você vai ouvir novamente uma ministração, um ensino que foi compartilhado, e você será grandemente edificado. Haverão pessoas à sua volta, familiares, que vão precisar de um daqueles temas, e é por isso que nós temos empenhado em gravar, em editar, em colocar ali, para que você tenha estes ensinos que são fundamentais para a nossa caminhada na vida cristã. Em qualquer área da vida, diga para o seu irmão, não adianta dar nenhum passo, tentar absolutamente nada, sem saber o que a Bíblia diz acerca disso. É verdade, irmão. Você sabe o que Deus diz acerca desse assunto que você está tentando? Se não sabe, pode parar, porque não vai chegar em lugar nenhum. Ah, mas é muito fanatismo, porque na verdade existe sabedoria, existe ciência, existe gente inteligente, demais, porém sabedoria não vem de inteligência. Sabedoria é uma mistura de conhecimento, inteligência, prudência, que você vai e rega com comunhão com o Espírito Santo, e você vem e mistura ainda com um fermento que é iluminação, revelação do Espírito de Deus, e você ainda mistura e fortalece com mais oração, com mais adoração, com mais leitura da palavra de Deus, e você fecha tudo e põe no forno da prática, colocar em prática. A inteligência, ela apenas guarda informação e aplica na hora certa. A sabedoria põe em prática os princípios divinos. Utiliza-se dos instrumentos que temos na inteligência, no conhecimento, mas vai muito além do que só bagagem intelectual. A sabedoria diz que nós devemos andar no princípio do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é caminhar com Ele, é buscar, é saber o que Ele pensa, é saber o que Ele busca. Saber o que Ele quer para cada um de nós. Nós vamos começar hoje uma série de estudos que trarão para nós 12 princípios de crescimento e vida cristã. Esses princípios serão compartilhados toda semana, aqui no culto, ou na quarta, ou no domingo. Serão compartilhados durante a semana, aqueles irmãos que quiserem vão poder pedir pela internet, no e-mail do projeto, e ali a Kelly vai colocar para você ali a cópia, o arquivo do estudo, e também vamos compartilhar durante a semana nos cultos, nos lares, você vai poder na sua casa estudar com alguns irmãos que vão começar culto nas suas casas, vão estudar estes princípios, e nós vamos repassar, memorizar, guardar, reestudar, aplicar, verificar, testemunhar e começar a colher frutos de 12 princípios de crescimento e vida cristã. São três áreas que nós vamos trabalhar. Primeiro, caráter, 4 princípios básicos de Deus que visam trabalhar o nosso caráter. Não existe ninguém sem caráter. Se é um indivíduo, tem caráter. O caráter é o conjunto das suas ações, reações, pensamentos, atitudes, palavras, decisões. É o conjunto exteriorizado daquilo que está na sua mente, fruto de tudo que foi semeado. Alguém um dia disse para o sujeito, tem problema não, te deu troco a mais, tem problema não, fica com isso para você, rapaz. E aquilo vai brotando e vai crescendo, lá na frente é um adulto que não se importa com fidelidade, com integridade, com ser honesto, então ele tem um caráter corrompido. Mas por que corrompido? Porque quando nascemos, nascemos uma criança pura, bonita. A imagem e semelhança de Deus fomos criados. Embora a criança já nasça no pecado, ela ainda não tem pecados. Ela é pura, o caráter está puro. Pode receber inúmeras informações, ministrações, palavras, orientações, pode receber muito tesouro de Deus, ou pode simplesmente deixar de receber. Só o fato de deixar de receber já é o suficiente para aquela criança crescer para sempre cheia da imundícia do diabo. Não existe essa verdade de eu vou deixar meu filho crescer e quando ele for adulto, ele vai decidir o que vai escolher, o que vai querer. Quando for adulto, já não tem mais tempo. Faça isso com a educação. Eu vou deixar meu filho ser maior de idade. Quando ele quiser, quando ele for maior de idade, ele vai decidir que escola ele vai entrar. Aí ele começa no maternal, no pré-escolar. Se passou da hora, passou. Por isso o Senhor diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, porque até quando for mais velha, não se desviará dele. O caráter vai sendo corrompido porque nós temos tantas influências, nós temos tanta ausência de ensino do caráter de Cristo, que o caráter satânico vai se aproximando e vai influenciando e vai nos adulterando e vai nos transformando, nos corrompendo, e temos um mundo de pensamentos, um mundo de ideias, um mundo de axiologias, um mundo de decisões, de reações, de manias que são fruto de um caráter corrompido. O sujeito que rouba o dinheiro, o sujeito que trai, ele tem um caráter corrompido numa parcela muito visível. Mas quando nós tomamos decisões sozinhos, sem consultar o Senhor, nós também temos o nosso caráter corrompido. Temos em nós uma ideia de soberania, de autonomia, de autogoverno. Isso é caráter corrompido. Não está relacionado com alguns pecados grandes que nós acusamos, mas está relacionado com o caráter de Cristo não é assim. Então, já foi corrompido. O referencial é o caráter de Cristo. E quando não temos os ensinos dos princípios de Deus, nós já temos tudo pronto para recebermos todos os outros ensinos que vão corrompendo o nosso caráter. Quatro princípios que vão trabalhar nosso caráter, e todos nós precisamos do nosso caráter sendo tratado por Deus todos os dias da nossa vida. Tolo, ignorante, são as palavras em português que não são um xingamento, são uma identificação do grau de perturbação que alguém vive nele, e a Bíblia usa essas palavras. Tolo, arrogante, ignorante, alguém realmente tonto, bêbado, é aquele que quer andar nessa vida sem achar que precisa ser trabalhado de alguma forma. E isso é inconsciente, a gente não fala assim, eu não acho que eu... Não, eu estou perfeito, o que é isso? Ninguém fala isso. Ninguém se declara o bonzão. Eu sou, rapaz, eu sou o bom demais, cara. Ninguém se declara isso. Porém, na prática, nós declaramos isso muitas vezes. Porque quando nós rejeitamos algum ensino, quando nós simplesmente menosprezamos algum ensino, nós já estamos denunciando uma falha no nosso caráter, uma corrupção no nosso caráter. Estamos dizendo assim, eu não preciso. Dá licença, eu não preciso. Escuta, ele falou aqueles negócios lá, mas não é assim, eu não... Já estamos denunciando que nós precisamos de um tratamento de Deus no nosso caráter. E nós vamos estudar quatro princípios, não são os quatro únicos princípios, mas vamos estudar quatro princípios que vão trabalhar no nosso caráter: amor, fé, esperança e perseverança. O nome dos princípios já nos declara que esse caráter corrompido não tem a ver com alguém que rouba, que mente demais, com alguém falso, tagarela, tem a ver com algumas outras coisas que nos passam desapercebidas. Nos passam assim, isso não é tão grave, isso não é tão problema. Amor, fé, esperança e perseverança.